Conexões, conexões, conexões. Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. O problema de voz hoje talvez não me deixe gravar esse comentário inteiro sem algumas engasgadinhas na voz, como agora. Pois muito bem, tantos problemas ambientais, tantas situações complicadas que estamos vivendo, a situação ali na região de Bento, em Mariana, em Minas Gerais, matando praticamente o Rio Doce, que é o rio que dá o nome à Vale do Rio Doce. É problema esse que pode, como dizem os jornais desde o início da semana, chegar até o paraíso de Abrolhos. Conheço aquilo, é uma coisa absolutamente magnífica. O desrespeito com as questões ambientais é uma coisa que eu não consigo acreditar, como podemos ver nossos rios sendo escondidos, vendo a irresponsabilidade acontecendo do jeito que está acontecendo, o incêndio na Chapada, que todo ano se repete. Meus amigos, minhas amigas, a coisa não está fácil. Na semana passada tivemos aquele atentado em Paris, absolutamente impressionante, constrangedor, e ao mesmo tempo vemos as reações dos países sendo sempre na linha de mais guerra, de mais violência. Não podemos ficar indiferentes à frente a tudo isso. E na próxima segunda-feira, a Universidade Federal da Bahia, lá em nossas polêmicas contemporâneas, vai abordar esse tempo na sua último encontro do semestre. Acabamos o semestre agora em novembro e retomamos as nossas polêmicas em janeiro. O tema será política, refugiados e religião. Paris está por toda parte. Será um bom debate. Estão já confirmados o professor Laurênio Sombra, que é filósofo, professor da UFES, o Feise Milani, que é um empreendedor social, fundador do Instituto da Paz, para falar um pouquinho de paz nesse mundo, a doutora Márcia Missi, que é professora de Direito Internacional da UFES, Angela Lana, uma jornalista que estuda o islamismo radical com focos na Líbia, é uma doutoranda do nosso belo programa pós-afro da Universidade Federal da Bahia. E concluímos aí os nossos convidados com o Sheikh Abdur Amado, do Centro Islâmico da Bahia. Teremos seguramente polêmicas muito interessantes e eu convido a vocês a participarem diretamente lá na Faculdade de Educação, no auditório. Os eventos das polêmicas, como vocês já sabem, é sempre aberto para todo mundo, sem necessidade cidade de inscrição nem pagamento. É uma contribuição que a Faculdade de Educação dá para a formação dessa juventude que faz as graduações dos diversos cursos na UFBA e depois vão ser profissionais que combatam a intolerância, seja ela religiosa ou de qualquer natureza. Enfim, profissionais efetivamente cidadãos, e Conexões está sempre conectado com isso. Um abraço e nos vemos na quarta-feira que vem. Até lá!